De onde virá o meu socorro? O meu olhar se levanta. Em ti eu encontro o meu amparo. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és a sombra que me guarda. Teu amor nunca me deixa à beira. Não deixará vacilar meu pé. Teu cuidado é a minha certeza. Que não dormes, ó Senhor. Teu olhar sempre me protege. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és a sombra que me guarda. Teu amor nunca me deixa à beira. O sol não me molestará, nem a lua em meio à noite. Tu guardas minha entrada e saída. Tua paz é meu abrigo, meu norte.